A Polícia Civil de Medianeira prendeu o segundo acusado de envolvimento na morte do empresário Ruben Arnold Cune, mais conhecido como Hack. De acordo com a polícia, o mandado de prisão contra Lucas Oliveira dos Santos, de 19 anos, conhecido pela alcunha de Negão, que estava foragido, foi cumprido na data de ontem. O rapaz estava escondido nas proximidades da casa de sua mãe na Vila Alegria, no mesmo município. Para a polícia, Lucas afirmou que pilotava a moto no momento do crime. Ele revelou que deu carona para André Luiz Torres da Cunha, de 29 anos, conhecido como Monstro, que disse que queria uma bebida mais forte, porém, ao chegar ao estabelecimento da vítima, ele atirou e matou o empresário. Esta parte contém no depoimento na Delegacia de Polícia Civil. André foi assassinado no dia seguinte após cometer o crime contra Hack. Ele foi morto a tiros em um bar na Vila Alegria. A polícia segue com as investigações deste crime. Monstro tinha várias passagens pelo setor policial e estava em liberdade condicional. Ainda segundo a polícia, Lucas segue preso na carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Medianeira à disposição da Justiça. Ele deverá responder por participação em crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Com a prisão de Lucas, o latrocínio foi completamente elucidado na versão do delegado titular daquele município. A polícia agora tem um acusado preso e o outro morto. Rubens Arnaldo Hunk foi baleado na porta de seu estabelecimento comercial na noite de 12 de junho, noite de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Após atirar no empresário, a dupla André e Lucas empreendeu fuga. A polícia iniciou as investigações e chegou até os nomes dos suspeitos. No dia 13, André acabou sendo assassinado e Lucas continuou fugindo até ser localizado pela polícia. Agora, cabe à polícia desvendar a morte do primeiro acusado, porque alguém o matou e deverá pagar por isso, disse o delegado encarregado do caso. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.